Antes de entrar no assunto, só responder uma pergunta que foi feita e foi deixada na caixinha. E como a gente não sabe para que dia, então a gente está respondendo em todos os dias de trabalho. A pergunta é: podemos colocar nomes de animais para irradiações? Tem a caixinha de radiações sempre lá, né? A gente pode até ampliar a pergunta. Nós podemos rezar por algum animalzinho nosso? Desejar o bem dele? Podemos, né? Porque a oração, a prece, a irradiação é uma energia que a gente canaliza, através da vontade, para aquele ser, seja humano, seja um animal, seja plantinha, é um abençoar que a gente pode fazer. Então, pode e deve. Nenhuma prece se perde, está escrito no Evangelho. Nada se perde. Se por acaso o animalzinho estiver desencarnado, então não pode receber mais a nossa oração. A nossa oração é aproveitada, a energia é aproveitada e é levada a quem necessita. Dito isso, vamos começar então. Falsos profetas. Então, como foi dito, né? A palavra profeta, ela tem uma conotação na essência diferente daquela que a gente acaba usando ou acabou conhecendo como aqueles que têm o dom de adivinhar as coisas. Na verdade, são enviados para fazer a vontade de Deus. Existiram muitos, hoje fica difícil a gente reconhecer quem poderia ser um profeta. Mas o texto nos diz que a gente reconhece a árvore pelo fruto. Então, não é tão difícil assim, né? É através de uma atenção nossa, de uma observação criteriosa, é que a gente vai determinar essa qualidade. Mas, ao longo da história, a história humana relatada, e é interessante a gente observar a história, conhecer um pouco, porque nós percebemos que muitas coisas se repetem ao longo do tempo. Ou seja, a gente não aprende algumas coisas e elas tornam a voltar. Nós temos registrado que muitas pessoas, ao longo do tempo, se atribuíram como enviados de Deus. Nós temos exemplos de imperadores, os romanos principalmente, faraós, czares, líderes religiosos de vários segmentos, que diziam isso no sentido de que aquilo que eles determinavam era vindo do alto. É uma forma de domínio. Nós sabemos disso quando a gente consegue perceber o que eles fizeram, o transcorrer da passagem, a gente vê que não eram o que diziam ser. Mas, o que que isso nos traz? Atenção, se reconhece a árvore pelos frutos que ela produz. A árvore boa não produz fruto mau, e vice-versa, é o que nos é dito. Muitas vezes, pessoas como nós, todos, mas detentoras de alguns prodígios, o que seriam prodígios nesse caso, mediunidade, conhecimento, então, algumas pessoas que sabem mais do que nós, tentam nos dizer ou nos impor qual é o caminho. A gente deve escutar e analisar se é um caminho bom ou não. Voltando para a mediunidade, nós percebemos, ainda hoje, que alguns detentores de mediunidades mais fenomênicas, que são o que chama mais atenção, né? Aqueles que escrevem, aqueles que veem, que ouvem, isso insufla muito o próprio ego. E aí acaba, muitas vezes, saindo da rota. Temos diversos exemplos, ainda hoje, acontecendo aos nossos olhos. Casos que chegam a parar em polícia. Tem um fato muito curioso. O Chico faleceu em 2002. De lá para cá, o que surge de mensagem atribuída a Chico Xavier, que pode até ser dele, mas muitas vezes quando a gente vê a assinatura, a gente compra. Opa, é o Chico, então tá certo. A gente não analisa o conteúdo para ver se realmente é o Chico. Nós falamos com frequência que a morte não nos transforma. A morte só nos tira a casca. Continuamos sendo os mesmos. Então, é natural que após o desencarne, nós continuamos fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas ideias, ou nós vamos levar muito tempo para poder ir transformando tudo isso. Ou seja, passados 20 anos do desencarne dele, a mensagem dele deve ser coerente com tudo aquilo que ele fez durante a vida dele, que é aquilo que tornou ele um exemplo em muitos sentidos para todos nós. Não algo diferente. Hoje nós temos a internet, que a gente clica ali, às vezes tu não precisa nem procurar nada, ela vem. Informações de todos os tipos. Espirituais, materiais, enfim, de todos os tipos. Nós de uma geração um pouco mais, não vou dizer antiga, um pouco mais experiente, antes da internet, nós temos uma tendência a acreditar muito no que está materializado ali. E a gente sabe que tem muita coisa que não é verdadeira. Muita coisa que nos desinforma, nos envereda por um caminho que não é o caminho, vamos dizer, que a gente deveria estar seguindo. Esse livro aqui ele foi escrito há 160 anos. E ele tem algumas informações que parecem que são escritas hoje, nos tempos atuais, porque elas são ainda atuais. Dentro desse capítulo, onde haverá falsos cristos e falsos profetas, frase atribuída a Jesus, e que tem mensagens espirituais falando sobre isso, olha o que ele nos diz num determinado trecho. Espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, ou seja, ele diferencia em quatro categorias, não apenas aqueles que desejam ser maus, os enganadores, mas os pseudo-sábios, aqueles que acham que são o que não são, que acham que sabem o que não sabem, orgulhosos, que se acreditam melhores do que são, passam para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar, graças à máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira menos ostensiva. Já existiam, mas era pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que, em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, deram-se como alguns dos antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, mãe de Cristo, ou mesmo até por Deus, é considerável. 1861-62 esse texto. Então, a gente percebe que muitas vezes um nome bonito acaba nos iludindo um pouco. Mas aí entra uma outra questão. Por que nós acreditamos nessas questões? Nós temos uma propensão a acreditar em determinadas coisas e outras não. Então vai muito de nós, individualmente. Tanto é que a gente vê hoje, nós somos muito guiados, mas tudo pelas nossas ideias, por aquilo que a gente acredita. O nosso círculo de amizades, normalmente, os mais próximos, os mais afinizados, são aqueles que têm ideias semelhantes às nossas. Nós temos dificuldade com o diferente. Nós não aceitamos e nós rejeitamos. Mas não significa que o diferente seja errado. Apenas eu estou dizendo que nos falta um pouco de raciocínio, às vezes, sobre as coisas. Análise profunda. É muito confortável que a gente ande com a multidão, porque ela nos protege, ela nos isenta de responsabilidades. Então, quando alguém surge, o texto fala de falsos profetas e diz: eu vim fazer isso, eu vim fazer aquilo. E eu volto a dizer, a internet está cheia disso. Quando fala muito no eu sou, a gente já tem que dar uma desconfiada. Porque é o nosso orgulho que está vindo à tona. Como é que Jesus se apresentou há 2000 anos atrás? Todos sabiam que viria um Messias. Eles esperaram pela vinda dele. Mas esperavam alguém que viesse numa pompa. Alguém carregado da questão material, que nascesse, de repente, como um dos soberanos. E aí vem uma pessoa simples, humilde. Humilde é um dos termos que mais caracteriza ele. Tanto é que lá onde ele nasceu, as pessoas pouco acreditavam nele, porque conheciam ele desde pequeno. Diziam, mas esse aí, se eu vi nascer. Ele fez mais sucesso fora da Galileia, né? Quando ele saiu para espalhar a boa nova. Porque daí as pessoas tinham mais atenção para ouvi-lo, o que ele tinha para falar, e não analisando ele na simplicidade que ele se apresentava. E essa simplicidade que ele nos coloca nesses textos, ela ainda é o nosso parâmetro, ou deve ser o nosso parâmetro, o nosso ponto de referência. Os nossos maiores exemplos, que nós, quando lembramos do que nós queremos seguir, de quem é, que são os bons, as pessoas que fizeram bem, quais são as características delas? Nós sabemos. É todas nesse modelo de simplicidade, de humildade, de caridade. Porque sem esses atributos a gente não se torna bom, a gente não faz o bem verdadeiramente. Então, estar atentos. Ele mesmo nos disse, né? Orai e vigiai. Fica atento para não ser enganado. Hoje tem enganação de tudo que é tipo, a gente sabe. Todos os dias sai no jornal, todo dia a gente ouve alguém comentando golpe disso, golpe daquilo, golpe não sei o quê, e a gente acaba caindo. Tem golpe velho que ainda cai, ainda acha sustentação. Falo de coisas bem materiais, que são bem mais fáceis da gente perceber. Imagina as coisas mais sutis, no campo das ideias. Quanto mais a gente aprofunda o estudo, a leitura evangélica, mais nós percebemos que tudo que nós precisamos como base, como modelo, como manual, né, está escrito aqui. E o que a gente deve fazer quando a gente percebe alguém que está no erro, tentando nos enganar ou tentando nos dar uma informação errada? Eu disse, né? O texto comenta. Nem sempre são só enganadores. Às vezes acham que são os bons, as pessoas boas. O que a gente deve fazer nesses casos? Escolher qual o caminho que a gente quer seguir. Porque nós não temos que agir da forma igual, da forma negativa, vamos dizer assim. Não se combate negativismo com negativismo. Lá na matemática, quando a gente... As primeiras séries da escola nos ensinam matemática, né? Um número negativo mais um número negativo aumenta. Negativismo com negativismo soma, fica mais negativo. Isso é simples, mas é o que ocorre todos os dias. Dentro de casa, nós temos esses exemplos nas discussões diárias. Quando alguém fala alguma coisa e a gente retruca, a coisa vai crescendo, o negócio vai ficando cada vez mais incontrolável. Então, colocar a matemática, impor ela dentro do nosso dia a dia, porque é uma ciência. A ciência espírita, ela nos demonstra várias coisas, várias questões de caminhada e aonde chegamos através disso. Os bons espíritos, aqueles que vêm, que falamos muito dos falsos, né? Mas tem os bons, né? Os bons, eles vêm nos dar mensagens que nos libertam, mas mensagens que nos responsabilizam, porque nos colocam na nossa mão o que nós temos que fazer com relação a nós mesmos. não ao outro. É comigo. A minha responsabilidade é me tornar melhor. A partir disso, emana. O contrário, não. O contrário não acontece. Então, humildade, caridade, princípios básicos para a nossa orientação. Nossa e na nossa observação. Esse capítulo, ele teria que ser lido todo ele, porque ele tem alguns trechos aqui que são muito atuais. Eles nos colocam situações do nosso dia a dia. Então, para a gente poder perceber que as questões, por mais antigas que elas são, elas ainda têm validade, porque não aprendemos. Estamos num momento planetário de transformação. Planetário. A gente aqui está numa cidade mais tranquila. Às vezes a gente não percebe algumas coisas, a não ser através das comunicações, das redes, né, que nos chegam. Mas está tendo uma transformação muito grande. É do tempo. Está tudo contado. Já está previsto há muito tempo essa transição do planeta. Então é por isso que as coisas estão muito efervescentes. Mas, sabendo disso, nós temos que nos posicionar no bem. Só isso. E o bem é fazer o bem. Não apenas querer o bem. É produzir o bem.